Esperança. A primeira em seu coração. CYJ336 810 kHz, 5.000 watts de potência. Rádio Esperança. Prudentópolis, uma nova cidade todo dia. Pra gente que quer estudar, Prudentópolis é muito top. Olha só, tem escola sendo construída na comunidade do Papanduva de Baixo e no Jardim Pinheiros. Dois prédios novinhos em folha. A criançada da Vila Beraldo e do Barro Preto também vão ganhar duas creches lindas. Isso sem falar nas quadras de esportes. Três escolas agora têm quadras cobertas para os alunos. A professora Circa Vale da Luz, a Benedito José Pinto e a Clotilde dos Santos Gomes. Nossa cidade está cada vez mais forte na educação. Ah, e ainda tem mais uma grande novidade. 5 mil alunos da rede municipal vão receber uniformes de graça. É ou não é pra gente ficar feliz? Prefeitura de Prudentópolis, educação! Nós também estamos ligados na Rádio Esperança. Aquele abraço! Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Madrugando com Ricardo Cruz. É, 5 horas, 13 minutos, 5 e 13. Um abração pros meus amigos caminhoneiros, minhas amigas caminhoneiras. É o pessoal da 277, da 373, no Tapete de Preto. É, bom dia pra vocês, meus amigos. Bom dia, hein? Obrigado pela carona, obrigado pela carona. Mandando um abração também pros meus amigos, os guardiões, né? É, quero mandar um abração lá pro meu amigo Antônio da Cruz. Ele é guardião aqui na Rádio Esperança, guardião do Móveis Pontarolo, guardião aqui na Avenida, né? E toda a regiãozinha aqui em volta aqui da Avenida, meu amigo Antônio da Cruz. Grande abraço pra você, amigão. Tudo de bom! Thank you. quero mandar mais um abraço pro pessoal nas cerâmicas, né? Nas olarias, o pessoal na queima do tijolo, trabalhando aí a madrugada inteira, às vezes a noite inteira, o dia inteiro, né? Bom dia pra vocês, tá, gente? Tudo de bom pra vocês! Ótima sexta-feira, bom final de semana! Mandando um abraço para meus amigos, os padeiros, né? É o pessoal que trabalha na madruga preparando aquele pãozinho bem no capricho para logo mais, né? É, a gente tomar aquele cafezão bem do jeito. Bom dia para vocês, tá? É, aproveitando o embalo, quero mandar um abração lá pro meu amigo Coxinha. É, lá se preparando já na padaria lá do Duve. É, lá no mercado Duve. Como é que tá, Coxinha? Tudo tranquilo? Preparado pro final de semana, amigão? Sextou, né? Ô, oh, coisa boa! Grande abraço lá pro meu amigo Coxinha. É, quero mandar um abração todo especial também, um bom dia lá pro meu amigo Genio Schwartz, lá do Palmital, de pé na patrola desde cedinho, curtindo, madrugando, né? Bom dia, Genio. Tudo de bom pra você, amigão. Grande abraço, grande abraço. É o povão da madruga, né, gente? O povão que levanta cedo pra trabalhar, pro trampo. É, ainda é sexta-feira, amanhã já é sabadão, já vem o domingão pra dar aquele descanso todo especial, não é verdade? É isso aí. Dando um abração lá pro João Bueno Veselovic, também sempre ouvindo a gente, lá pro Carça, também lá no Parmital, sempre ouvindo nós. Aquele abraço, aquele abraço. É o galo cantando, o dia clareando, moçada. Vamos se movimentar, vamos sair dessa cama. Vamos sacudir a poeira, sacudir o corpito, sacudir o esqueleto. É, quem chega agora pra cantar pra nós é Pedro Bento e Zé da Estrada, os Três Boiadeiros. Na sequência, Trio Parada Dura, a Moça do Carro de Boi. E depois, na sequência, que eu quero mandar lá pro meu amigo Osiris Andrade. É, ele me pediu essa música esse tempo atrás, aqui eu não tinha... É, não tinha aqui, mas já fui de atrás e achei. É, já tá por aqui a Banda Céu e Cantos, mesa 6. Alô, Osiris, tudo bom por aí? Tudo tranquilo? Bom dia! Ricardo Cruz. Na hora de fazer as compras para sua lavoura, procure o lugar certo em Prudentópolis. Agrícola Santana. Completa linha de produtos para todas as culturas. Contamos com 2 engenheiros agrônomos e 1 técnico agrícola. Agrícola Santana. A protetora da sua lavoura. Rua São Josafate. Telefone 3446-1086. Chalé Schwab. Você encontra o melhor produto colonial. Faça suas compras com uma ampla variedade em linguiça, bacon, toscana, queijinho de porco, salame italiano e a tradicional Cracóvia. Além de um espaço de lazer e petiscaria para passar momentos com amigos e familiares. Além do chalé, conte com nossos produtos em seu mercado. Vendas no telefone 42 99917 0738. Venha conhecer o Chalé Schwab, produtos coloniais em Prudentópolis. A preocupação com a sustentabilidade abriu portas para a fonte de energia renovável, como a energia solar. E queremos contribuir ainda mais para um mundo sustentável. E por isso, agora de cara nova, investindo em equipamentos de última geração, novas técnicas e, claro, as pessoas que movem essa missão. Seja bem-vindo à Conexol Energia Solar. A Temperforte, há mais de 15 anos fazendo vidros de qualidade em Prudentópolis. Aqui na Temperforte, os profissionais são treinados e instruídos para desenvolver um trabalho seguro e eficiente. Conheça nossa variedade de vidros e encontre o que atende sua necessidade. Pois, para sua construção ou reforma, vidros de qualidade é Temperforte. BR-373, quilômetro 267, na linha São João, em Prudentópolis.